ali atrás nos um relato edificante de um milagre importante que Jesus realizou. Um pobre cego de nascença Bartimeu, que tinha por pai de meu, com o Cristo encontrou. E Bartimeu, que no caminho mendigava, vendo que Jesus passava por ruidosa multidão, não se deteve em alta voz, clamava: ó bom filho de Davi, dê-me tenha compaixão. Alguns da multidão que a Cristo rodeava, achando que perturbava, do mendigo clamor. Aproximaram-se dizendo: Bartimeu, será que tu não sentes que perturbas o Senhor? E Bartimeu, que mesmo sendo repreendido, insistiu em seu pedido para Cristo o curar. Quando alguém me segredou: tem bom ânimo, Bartimeu, Cristo mandou te chamar. Ah, filho de Davi, dê-me tem misericórdia, mesmo havendo discórdia, por eu te clamar assim. Mas o pobre cego eu sou, que a luz espera ver. Sei que em ti há poder para a visão trazer a mim. E Bartimeu, abandonando seu abrigo, uma capa que consigo carregava, fez cair. Foi ao encontro de Jesus que o chamava, pois há muito anelava essa graça lhe pedir. Oh! E Jesus, vendo que o cego aproximava, quis sentir se o perturbava, lhe fez a interrogação: faça parte meu. E o cego respondeu: dá-me agora a visão. E o bom mestre, como sempre atendendo ao pedido, foi dizendo: vai, tua fé te salvou. E aquele homem que antes cego agora via, saltava de alegria ante aquele que o curou. E parte eu não resistiu àquele ensejo, pois não mais tinha desejo de voltar ao seu lugar. Mas ao bom mestre de seguir pelo caminho, perto dele bem juntinho, até a glória alcançar. Ah, filho de Davi, dê-me tem misericórdia, mesmo havendo discórdia, por eu te clamar assim. Pobre cego eu sou, que a luz espera ver. Sei que em ti há poder para a visão trazer a mim. Sei que em ti há poder para a visão trazer a mim. Sei que em ti há poder para a visão trazer a mim.